E eu quero que você glorifique ao Senhor junto com a gente. Glorifique pelas suas vitórias, mas glorifique também pelas batalhas, porque elas te levam para mais perto do Senhor. Aleluia. Senhor meu Deus, eu quero forças para aceitar com fé tua vontade, ainda ficar de pé quando o dia mau me atacar. Eu posso enfrentar momentos de dor, mas isso não vai calar meu louvor. Vou glorificar sorrindo, vou glorificar cantando. Vejo a mão de Deus agindo, mesmo quando você pode, Jesus. Mas isso, declare, não vai.